Chegou a hora, Legião da Saudade. O Príncipe Negro vai fazer você viajar no mundo retrô. Aí. Ao retrô chegando! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E aí, mulher, como é que tu tá? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Marcelo Lobo, Rex e o Paulo da Joia da Mega Seja Brasil, valeu! Bora dançar com o Redrô, vamos lá! Preciso encontrar de uma vez com esse homem, Príncipe Negro. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Toda vez que eu olho pra você, sinto algo que meu coração. Bora dançar, Stefan! Mais depressa começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou. Beleza, Gilson, beleza, Gilson! E a gente já começa metendo o bicho ali. É o retrô na Zeva. Vamos que vamos! Quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Príncipe Negro. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada. A Zero Rafa da Elite, também com a gente, o Gordão. Aí da Redley, também com o Dentinho, do Guamá, também com a gente. O Big Duga, aí da Cremação. Curtindo o Redrô da Zero, obrigado! Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração mais depressa começa a bater. A Zero Rafa da Elite, hein? Isso é a força da paixão. Bora, Marinaldo! Me aproximo de você. Meu corpo começa a arrepiar. Bora dançar, Jefa! É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Eu quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Amigo King, saudade. Eu quero ser sua. Alô, pra música! E viver contigo essa. Marcelo King, saudade dos peladeiros. Mais uma vez com o Príncipe, valeu! Um beijão, minha grande amiga Ninha, também com a gente. E também a Carlinha, um beijão no coração. Eu quero ser sua mãe. Bora pra cima, ó! E é o retorno da parada! Lúcio CDs. Amigo Marcelinho da Sacramento! Dá-lhe pra cima, meu retrô! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Amigo Júnior da Laranja, Júnior! Eu sou filho do Raimundo. Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade. NSD 7971, por favor, não chega aí. Galera, tá afim de sair com o caminhão, hein? Não chega! Meu amigo Paula das Joias. E a sobrevida dama Silvia da Joia. Meu amigo Jaba também na área. E a Ingrid de Bronze. Fala, Jaba! Eu sei que um dia minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Sugue de Itamarambaia. Eu. Vamos lá. Vou aprender a falar inglês. É o Retrô nas leva. Nós já sabe o português. Quero ser importante. Fábio da Gabanagem. Importante. Isso, grande amor. Eu. Aí, Vanessa. Sou filho do Remundo. E é o Retrô. E da Dona Maria. Também com a gente, a Bia. Da e a Nazarela de Santa Maria de Moraideua. Que vontade de voltar lá, é? Quero sair pra conhecer. Bora, Jorge! Tenho a Nájila também com a gente. Também com a gente. De um dia seja. A Baronesa, aí, Baronesa! Ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. DJ Júnior também com a gente. DJ Percival, DJ Leite. A galera das aparelhagens antigas vem com a gente. DJ Cobra! Bora, Cobra! Lúcio CDs. Príncipe Negro! A voz de Vã! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me... Tá, beleza, LG, da Cina, deixa, tamo já vivo pelo seu Facebook, William Farias. Tamo diretamente aqui da Zefa. Mais um dia da inauguração do nosso Príncipe Retrô. Bora pra cima, garoto! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem... O casal da minha Xande, minha ausência, o Xando e a Josi. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Bora, Dejinho do Guamá! Se essa porra, porém, fosse de... Ele o Rafa da Elite! Seria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir. Fábio da Cabanagem, Vanessa! O Gino Retrô, valeu! Outra hora pra poder se enterrar. Amigo Alex da moto também com a gente. Você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data. Galera da Cabanagem, o parceiro Eco lá de Marinduba. E também a Anne, valeu! Falando em Marinduba também com a gente, o parceiro Luan da Adidas. Fala, Luan! Se essa porra porém fosse de manhã, meu amigo Seca, Saca Sosa! Mas devido ao aperreio do horário, eu também não... Também com a gente, as minhas abimentadas aqui com a gente. Mas você... Da amiga Adelane, a mulher do pirulito. Já tem pirulito pra galera, hein? Terra, a mulher do pirulito hoje. Cresce cinco sacos de pirulito, olha. Outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Ia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também... Príncipe Negro! Príncipe Negro! ainda tão pura. Também com a gente, a Megre, Erigazinha, o Michel, aí dos gatos, aí do Mega de, do Distrito. Desde o Amigo Retrô, valeu! Te desejo isso. E em seus olhos eu vi a semente. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Linda, como a madrugada, ela me olhava. Deixa o gentil chamar a atenção dos proprietários aí dos carros que estão estacionados aqui na lateral, aqui das trevas, gente. Por favor, não chega lá. A galera do caminhão tá vindo sair com o gerador, tá bom, gente? A galera já ajudou, já trouxe o gerador. Então você aí que tá no seu carro, estacionado aqui na lateral das trevas, por favor, não chega lá pra retirar o seu carro, tá bom? Estacionamento tá liberado, hein? E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo. Marcelo Gordinho, gostoso! DJ Alexandre, aí do Primo Jô! Quando abracei, Malzinho! Leonardo! Aí dos humildes, meu parceiro Jô! Aí do Siena, também com a gente, obrigado! Esse é o Príncipe Negro Retro. Ave no tempo. Em meu coração, luzes de amor. Para dançar, Zefa! Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. DJ Lady Lorde, também com a gente. Aí do Lorde Show. O Guri. Você chegou. Fazendo Gato Negro. Meu amigo Léo dos Passageiros da Nave, também com a gente. Todos os passageiros aqui da frente. Encontrei paz. Tenho você. Bora, Lobo Rex! Toda a ternura que eu procurei. O nosso time Vuna hoje também com a gente da saudade. O Jefferson Dudu, o Valdo, o Ancinho, o Equinho, lá do Iguim, valeu! Brilha em meu coração, luzes de amor. Parceiro Preto André, o Timbal também com a gente lá no Mangueirão, o Éder, o Xande. A tristeza que eu sentia também se foi. Para Jorge. Me trazendo alegria, você chegou. Não sofro mais. Saudade. Sabes por quê? Príncipe Negro. Encontrei paz. Alda aí, Remo Gerações. Também com o Thiago, também com a gente. O Éder, o Picadinho. Atribulado. Olha, Picadinho. Eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre. CDs. Quando florescer, mas logo amanhecer, Gê Janilson! Você me... Tá na área, bora, Janilson! Meu bem, eu te amo. Renanzinho, Danadinho. Tá desde obra. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal e meu amigo legal. DJ Genius Incomparável, DJ Edson, DJ Cabral, aí da Associação das Aparelhas Antigas. Tá curtindo o Redro hoje, nós leva, obrigado. Me leva você, isso tudo é normal. Amigo Rafael da Mega Gente, a Carla, o Raildo, a Vanessa da Mega Gente, o comandante Chamoli da nossa equipe Vaz Luzoso. Você curtiu o Redro hoje, obrigado! Bora, Chamoli! Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Equipe Faz Gostoso. De cuca legal. E é sempre coisa. Amiga, gente aqui. Os seguidores das marcantes. Quero curtir o lançamento do Retrô. Obrigado. Levei, eu te amo. Príncipe Negro. Olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua mão. Posso seguir, Bilenji! Outra... Lá da cabanagem da gente, obrigado! Eu tentei em vão. Chamando mais uma vez a atenção dos proprietários do carro. Aqui é lateral, gente. Por favor, não chega lá no seu carro. Senão o caminhão vai levar o seu carro, olha. Me ama, me até me engano. DJ Danilo da Nike. DJ Alexandre Reis. Me mata de amor. Me ama. Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Vamos lá, Lúcio. Atenção, Lúcio Zedé, não chega lá no seu carro, Lúcio. Que é um chofé. Amigo Maski, Maxi, aí do comércio também, que a gente olhando o seu grande amor. Todos os canais de comércio. Fala, Maxi! Anderson, tô passando pro brother Luan das Gidas. Exage. Também com a gente, Amor Música, toda a equipe Drig Drig. Também com a gente. Bora, Amor Música. O Deni. E a Carla. Bora, Deni. Sejam bem-vindos ao Retrô, hein, gente. Amigo Marcelinho Gaiado, o Paulo da Joia, da minha sobrinha dama, a Tati da Joia, os passageiros da nave. Merci, bom dia, bom dia, merci, moi dans pays, pays béni, moi ni soleil, moi ni la mer, moi fait manger, moi bien portant. Deixar o rabo da lixa também com a gente, o Gago Rei da Uva. Também na segunda, valeu! Também com a gente, o Velho Aguarda, Átila! Melhores pro mundo, esse que a gente vem na Grande Belém. Tá na área, alô, Átila! Tamo junto! De jeito assim, na D ao vivo aqui, ó! As Deve! Príncipe Negro. Bora fazer gagueado, bora lá! Vamos pra cima de amigo Ney, das marcantes. O Guil, o Márcio também com a gente, o Marcelo. O Kiavin, o Paulo e a Tati Valê. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Retrô. Vamos que vamos, tem muita coisa pra acontecer hoje na Zebra. Já já chega os maninhos, Edilson de Elson. Pra sacudir tudo, Retrô. Vamos lá. Príncipe Negro. It is high time. It is time for love. I'm in good prime. I have plenty of passando banana. Ele é Lili também com a gente. Fala banana dos caçadores de norte. Parceiro Bravo lá do Guamá. Tá na área, tá curtindo o Retrô, valeu Bravo. It is time for love. What are we fighting for? I'm in good prime. Amigo Alex pro Monte e toda a sua comissão com a gente. Fala Minhoca. Olha a Minhoca dos Caramelo. Just a little bit of love. Hoje ele trouxe mais dois sacos de pirulito aqui. Já já pra galera! Just a little bit of love. Detona, maestro! It is time for love. I'm in good prime. Amigo Rafa da Elite, o parceiro Dentinho lá do Guamá. Vem com a gente aí, ó. Da Metazinho, o Marcos Neri, o meu playboy, também com a gente, o Johnny da Laranja, o amigo Marcelo também, o Francisco, o Naldo Malucão e o meu parceiro Keldo, o Timo Retrô, valeu! Príncipe Negro. Príncipe Negro, Negro, Negro. Príncipe Negro. That is my life. Saudade com a parada. Rapaziada lá do Curió, também com a gente. Abraçamos o Rebelde, o Edilson, o Edilson, valeu. A Nília, também a gente. O Evandro, a Rúbia, a Sarará, o Leandro do Frango Assado também na área. Aí do Curió, abração, valeu! Príncipe Negro Retro, a melhor viagem de todos os tempos. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima e faz o B, faz, e faz o B, faz. Só quem tá feliz hoje aí, mas leva. Bora detonando. Vamos lá. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Príncipe Negro. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Marcelo bebe água, primo Rico e toda a família pressão. Orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. E comigo ficar, manda embora minha sorte. Também toda a galera dos malucos pelo Corinthians. Se me quiser, parceiro meu, Alex e o Tony. E o Wellington curtindo hoje o Retro. Valeu! Se você me quiser. Se você me quiser. Cibele também da Cibimentada, tá na área. O orgulho. Alô, Cibele. Sadiou por um mês seu desejo. Fábio da Cabanagem, ele é a Vanessa. Bora, Fábio. E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. E se você. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Somos Rebelde, do Edilson, do Gelson. Valeu! Bora pra cima! Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Patrão Orelha, também o Robin Gol. O Chino Retrô, valeu! Se você me quiser, Zorro tá na área. Se olha a Patrão Amari. Se você me quiser, se você me quiser. Príncipe Negro. Meu pensamento longe vai. Pequeno grande homem, meu parceiro Robertinho. Lágrima que cai. O Tino Redrojo, valeu! Não dá. pra segurar. E o retrô é saudade, hein? É saudade de você, amor. É saudade de você. Bora Bia, bora Nazaré! E saudade de Santa Maria de Bonitão, hein? De você, amor. É saudade de você. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. É saudade de você, amor. É saudade de você. Marcelo Luz, o CD gravando tudo. É saudade de você, amor. Príncipe Negro, Negro, Negro, Negro. É saudade de você. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu sou Marcelo Javinho, aí do Joana da Saudade também na área. É nóis, Javinho. Tamo junto. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. Amigo Max Pirata, homem da mídia do comércio da Nari. Fala, Max! Você, amor, de saudade de você. Saudade de você, amor. Príncipe Negro. De saudade de você. Aí, Jazinha, também com a gente, o Alex. Aí, da moto, o Tino Retro hoje, obrigado. Ingrid de Bronze, Hélio Jaba, aqui ao lado da coroa, valeu. Tentei te encontrar. Bravo, busca. Quinho, saudade. Marcelo Dene também, garra. Por vocês. E Gilbertinho aqui da coroa. Obrigado! Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Amigo George. Estou. E a primeira dama, a Jéssica. Recordando no retrô. Valeu! De saudade de você, amor. Príncipe Negro. Bora mensagem da fã. Príncipe Negro. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Alô, Júnior Mecânico! Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Claudinho Lambi Lambi. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes. É ladrão! Que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Equipe Lambi Lambi, Lambi Lambi. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Abraçado, amigo muito garimpo aqui com a gente hoje. Prestigiando o lançamento do retrô. Não fazem. GGR Coragem. Dia os direitos humanos. Homem que conhece também de muita saudade. Aqui com a gente hoje. Cheguei! Onde será que eles querem chegar? Abraçando o seu parceiro Rebelde e também do Edilson e do Elcio aqui do Príncipe. Valeu! Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. A galera da Serra Carnes, lá no Juruna. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. E o dia de sermos felizes não chega jamais. Eu ouço falar das enchentes e dos terremotos. Gê Rose no Bob. Os que disparam. Gê Rose. Feridos e mortos. Esse também conhece, hein? Fala, Nájila! Milhares serão mutilados. Galera do Curió, em beijo! Inúmeros desabrigados. E dia após dia acontece um novo atentado. Marcelinho Gaiado! O Marcelo Paulo da Joia, sobre o Rio Grande, a tarde da Joia. Onde será que o Sino Redrô chegar? Quando será que isso vai terminar? Amigo Dodô, do Pacacá do Dodô. É Dodô. Quando será que eles vão se entender? Bora, Zorro. Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Vem, meu príncipe! Sozinho no quarto. E aí? E lá fora a chuva que cai. Muita água, hein? Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Os amigos aí da Baralhagem Antigas. Nas mãos um... Tá aqui com a gente hoje. DJ Leite, DJ Percival do Botafogo, DJ Cobra, DJ Júnior do Flamengo, passando da galera, aí do grupo das Aparelhas Antigas, hoje já no ar de um dia o lançamento do Retrô. Lá fora é tão frio e é triste. Voltando ao tempo, hein? Aqui eu não posso sem você ficar. Incomparável, DJ Anderson, também o DJ Cabral, toda a galera da Associação das Aparelhagens Antigas, o Sino Redrô, gente! E nos travesseiros, seu perfume gostoso ainda sinto, e na cabeceira, sua foto sorrindo contigo, as lágrimas nascem, sem que eu possa ao menos evitar. Eu, amigo Júnior Pantoja, rapaz, lá de Carapemiri. Quem conhece, hein? Alô, Júnior Pantoja! Por isso eu lhe peço que venha de mim. Equipe Leite! Me aperte, me abrace, não. Lá da Cabanagem! Lá fora é tão frio e é. Mais uma vez com o Redrô, hein? Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas. Dos longos caminhos que tive que andar. Príncipe Negro. Saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. E a saudade. Alô, Zeva. Vem me saco Retrô. Quero ser o amor bandido, seu desejo proibido. Quero te entregar meu coração. Posso até correr perigo. Marcelo Lucas, machucar o Dudu, o Eluan. Quero te entregar. Equipe Os Pilandra. Tá na área. Quero me perder no seu caminho. Príncipe Negro. gente também, parceiro DJ Iago, lá do Guamá. E meu brother, DJ Wanderson. DJ que também já passou aqui pelo Mega Príncipe. O Big faz parte do nosso ciclo de amizade. E DJ Zedilson de Elcio do Rebelde. Alô, Wanderson! Quero ser o amor bandido, seu desejo proibido. Quero te entregar meu coração. E o Lobo Rex na área. Bora, velha guarda. Velha guarda, Átila. Tá curtindo o retrô desde ontem, né? Eu adoro esse retrô. Ele é tudo de bom. Quero me queimar nesse seu fogo. Os passageiros da nave! Ser a peça-chave do seu jogo. Viajando no retrô. Sentir você vibrando. Engenho André lá do Guarani. Engenho Anderson. Aí do Vulcão Negro. Amigo Santos. Aí da Oficina Nogueira. Tomando todas aqui no Príncipe. Valeu! Não vá embora, Príncipe Negro. Não maltrate mais meu coração. Vale, meu príncipe, nas levas. Eu não suportaria. Amigo Júnior, da minha Sheila bonita. E da Tupina. De novo, Tupina vai saudade. Tamo junto. Não vai embora. Bora, bebe água. Não maltrate mais meu coração. O parceiro Gago, o rei da uva. Eu não suporto. Toda equipe aí dos primos. Aí do primo só. Valeu. Me perder de novo, doce paixão. Bora, dentinho. Não suportarei ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo. Os empregados do Bob. Vou fazer o Nil. Vou fazer o Ciro. E a Juju. O Gino Redron. Valeu! Curiano. Aí do Palmeiras. Também com a gente o Manelzinho. E o Fabrício. Valeu! Lúcio CDs. Príncipe Negro. Bora pra cima, Jefa! Vai pra cima, vai pra cima, meu retorno, Jefa! Vem do chão! Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas... Só as mulheres, hein? Eu quero, me contamina. Me faz sonhar um sonho acordado. Engenheiro Lobato, também com a gente, engenheiro. Me carrega em teus braços que eu sou. Eduardo Castro. Me bota no copo, o Emerson. Enche de amor. Me vira do avesso. A coxinha também com a gente. O Denis. Vira do avesso. O Júlio da família. GDE, valeu! Acende um desejo. Mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Eu quero, perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso. Me vira do avesso. Menina, me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago parceiro Toninho. Aí do Grupo Chamada, vem com a gente. Parceiro Jorge Anderson. Os Peladeiros. Aí da RBA da Galinha Anderson, fica à vontade, hein? Abraçamos o Rebelde. Vedinho, Júlio de Elson. Aqui do Retrô, valeu! Bora pra cima. As leva. Vem pensar. Vale, meu príncipe! Acende um desejo. Vem, meu príncipe! E me enrosca todo em você. Quartuzinho do Coqueiro. Puro e sente prazer. E o Leandro também, e dos Magníficos. Obrigado! Me vira do avesso, menino. Príncipe Negro. Me joga um feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, me acorrenta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. Menina, vira do avesso. Menina, vira do avesso. Agora você é retrô, agora você é príncipe negro. Então vem dançar. Vem dançar, Zeba! Dá-lhe meu príncipe! Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Beijinho lá no Guamada, vem a gente, o Rafa da Elite. E aí, Rafa? Coisa de louco me acostumar assim. Pois esse amor. Bora, gorda, não desconde, não, amor. Comigo. Bora pra cima! Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Já já tem o Mano Edilson. E Mano Edilson. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. Fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, hein? Coisa de louco. Vem com a gente. A equipe dos parceiros do shopping. Meu parceiro Kelton. Da Metazinho. Marcos Neri. O Playboy também com a gente. Fábio Bob. Bora, Marcelo. Marcelo Magro. O Johnny da Laranja. Valeu! DJ Danilo da Nike. Toda essa DJ Alexandre Reis. Se você DJ Arley. No fliperama, na lanchonete. Idolizada aí, galera das aparelhas antigas. O Sino hoje, o Príncipe Negro Retrô. Valeu! Coisa de louco, tá Stefa hoje. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Atenção, Jefferson, tá chegando o dia, coisa de louco. Alô, Jefferson. Como você fez, Príncipe Negro. Aonde o Príncipe Negro vai, arrasta a multidão. Bora dançar, Zefa. Como é que é? Primeiro dia sem você, muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com a alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. Tito Pirata, amigo Brejinha, e da equipe da Pedreira, o Gino Redrô. Minha vida eu quero viver, não preciso nunca mais de você. Aí, meu irmão, quando bateu a recaída. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. Vale, meu Brejinha. Não fico nenhum dia mais aqui. Príncipe Negro. Sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Amigo Jorro da Mega Gente. Ele é a Mari. O Gino Retrô, gente. A Luanda Gida. Agora eu não posso viver sem você. Sem você. Sem você. Príncipe Negro. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E o tempo, hein? O tempo passou, mas voltou com o retrô. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Pra Chaco Mandigariba, parceiro Júnior Bandoja, lá de Garapé Merida com a gente, junto com a galera da Japaralhas Antiga. Tamo junto, hein? DJ Festival, Júnior, Leite, DJ Cobra, Edson, olha o Toninho aí. Ela mais linda ficou, tão doce, tão bela, essa pimentada, pra ser meu amor. Por ela com outro foi casar. DJ Maicon também com a gente hoje, prestigiando o lançamento do Retrô. Homem do Busquinha. Eu sou seu amado. Alô, DJ Maicon! Amante, amigo. Alô, Edilson! Beleza, Rebelde, maravilhas, bom demais. Está hoje nessa festa maravilhosa aqui nas Defa, onde realmente todo mundo se encontra para curtir, para vir conhecer o Príncipe Negro Retro. Aparelhagem que foi lançada ontem lá no Palácio dos Bares e graças a Deus foi sucesso absoluto. E a gente de coração queria agradecer o convite e o carinho de toda essa galera que está aqui com a gente, já lotando as Defa, hein? Queria parabenizar também nosso grande amigo Juninho, que já está aqui com a gente. Um abraço para você, Juninho. Está aniversariando e veio comemorar seu aniversário juntinho do som que ele dá valor. Obrigado, meu irmão. O nosso parceiro Ieca está aqui com a gente. O futuro prefeito lá da cidade do Acará, ao lado da sua esposa, está aqui com a gente. Obrigado, Leide. Um abraço para você, está legal? Está aqui com a gente. Meu amigo Juninho Mecânico também está aqui com a gente do nosso lado esquerdo, do jeito que ele gosta de toda a galera. Então, Rebelde, é com você, meu irmão! Príncipe Negro! Hello, hello, estou aqui. Um abraço especial ao nosso amigo Arthurzinho do Coqueiro, o amigo Leandro e seguidores também aqui com a gente. O nosso amigo Ronaldão da TF, agora é o Ronaldão Retrô, tá aqui com a gente. Meu amigo Rodrigo, lá do Ninho do Gavião e toda a sua galera. O Quai do Chura Olhos, o Marro da Dinas, o nosso Gogoboy. Alô, Júlio Bini! Valeu, garoto! O Gabriel das Aparelhagens também. A do Super Gabson. Tá com a gente, valeu! Já, já tem os irmãos Edilson e Edilson! Torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. E a chuva? Chuva fina é temporal. Fala, GR Coragem! Perdoa essa minha incêndio. GR Coragem! Fica comigo de pé. Aqui ao lado também. Por favor, não vá. Fala, maninho! Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Sendo bravo, marceneiro. Lá no Guamá, hein, bravo! Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Agora você tem. Príncipe Negro Retrô. Era tudo o que você queria.